pra ela e fugiu da granja. Tem o frango congelado no supermercado, mas o meu cartão de crédito tá bloqueado. Eu tenho hambre as hungry as an elephant. Se eu tivesse money, hombre, comeria em um restaurant. Se eu tivesse no Natal, até comia peru. Se eu tivesse no Japão, comia peixe cru. Só que lá no japonês eu não tenho vez. Eu não sei comer com dois pauzinhos nem com três. A minha vara de pescar tá quebrada e o meu peixe até agora nada. Eu já quebrei a vara e já quebrei a banca. O peixe custa os olhos da cara e eu só como carne branca. A carne moída dá água na boca, mas é que eu tenho medo de pegar uma vaca louca. O povo come ovo e o meu ovo ia pro prato, mas eu peguei o ovo e atirei no candidato. Porque eu já enchi o saco dessa porcaria. Injeção de linguiça e a barriga vazia. Eu não como porco, eu como farelo. Eu não como porco, eu como farelo. Meu chiqueiro, fizeram porcaria, limparam meu dinheiro e a barriga tá vazia. Porcos querem que eu mantenha a esperança, mas como é que eu faço pra encher a minha pança? Diz como é que eu posso acreditar numa mudança, se nossas barrigas só se enchem com crianças. Ou então com gases, ou então lombriga, e as nossas bocas só se enchem de formigas. Quando a gente fala muito e de repente some, ou quando alguém mata um homem pra matar a fome. Saco vazio, não para em pé, tá me dando calafrio, mas eu tenho fé que eu vou conseguir alguma forma de alimento. Nem que seja um pão com água ou pastel de vento. Tem farofa no despacho da esquina, tem cachaça, mas eu quero vitamina. Vitamina de banana, caldo de feijão. Olha gente fina, eu tô comendo a terração. Enquanto os porcos estão comendo a nação, estão comendo com os olhos toda a minha refeição. Eu não como porco, eu como farelo. Eu não como porco, eu como farelo. Eu não como porco, eu como farelo. Os porcos me comeram de verde e amarelo. Sujaram meu chiqueiro, fizeram porcaria, limparam meu dinheiro e a barriga tá vazia. Amazonas tem ajuda lá da zona, Franca de Manaus, e no Rio tem filé miel. Quero virar da paulista, tutua mineira, picanha gaúcha e piranha pantaneira. Muqueca caprichada, caprichada, rapá. Goiás, pequeno, Bahia, batapá. Piauí, Paraíba, Paraná. Pimenta malagueta pro planeta balançar. Tô na boa, em Boa Vista, Acre Doce, toque, Tocantins, Natal, Porto Velho, eu tô que tô afim de acarajé. Caju, jacaré, pirarucu, pode ser um camarão do Maranhão, um filé de tubarão lá de Pernambuco. Lagoas, ah, eu tô maluco. Como um lombinho que eu conheci em Santa Catarina. Mas não é de porco que eu não como suína. Eu não como porco, eu como farelo. Eu não como porco, eu como farelo. Eu não como porco, eu como farelo. Os porcos me comeram de verde e amarelo. Sujaram meu chiqueiro, fizeram porcaria. Limparam meu dinheiro e a barriga tá vazia. Eu não como porco, eu como farelo. Fizeram porcaria, limparam meu dinheiro e a barriga tá vazia. Eu não como porco. Eu não como porco. Eu não como porco. Eu não como porco. Eu não como porco. Puta merda. Esqueci de Brasília, cara. Ah, mas também não adianta, não. Lá não ia sobrar comida pra mim mesmo. Os porcos comem tudo.